Trip 5627, decolado 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. Rigol 1869. Gol 1869. Confirma se a gente for deixar travado. Só travou na final, 28. 1869. Livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 109. Livre pouso, sim. Romeu Delta no Charlie, cientes ao contrato nacional 28. Após o pouso do Boeing da Gol na 28, alinha e mantém pista 28. Delta Romeu Charlie. Gol 1869, solo 40, libera a esquerda, solo 121, desceu 9. Tô pra parar o meu uísque já, tá? Gol 1869, libera a próxima esquerda, 1219, eu solo. Tô pra parar o meu uísque já, tá? Estabilizado. Romeu Whisky India Tango, continua a aproximação, o Adano fica livre. Sente, Tango. Delta Romeu Charlie, vento 190 graus, 089. Livre decolagem na pista 28. Índia Tango, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 089. Tango. Delta Romeo Charlie, devolve aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom 208, grato, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Que Índia Tango, solo 44, libera a esquerda, solo 1, 2, 1, décima 9. Requiem 05, prossiga. Gente, o Requiem 05 está autorizado sobrevoo na área Gramada, sem interferir com a pista no 735, 5 minutos. Não, a torre não copiou, prossiga, o 805. Gente. Diz que India Tango está autorizado, que também está no 735 para parte 5. Afirmativo. Nada, só siga em frente na Tapa, Tapa 5. Tan 3145, muita ponte espera da 28. Salvador, boa tarde, outra 3560, estabilizado final na 28 visual. Tan 3560, cheque treino, de pouso pista 28, vento 200 graus, 099. Livre pouso 28, controle de pouso baixo. céu travado, tá 3560. Então, 3145, visual com tráfego da companhia na final da 28. Após o pouso, Airbus da companhia na 28, a Lima tem pista 28, então 3145. Tan 3560, solo 55, libere a esquerda, solo 1, 2, 1, décima 9. 2, 1, 9, 3, 5, 6, 0. Tan muito bom, azul 4206, estabilizado ILS, no Zulu, da 28. Azul 4206, continue a aproximação, olhando para ficar livre. Sente, aguardando, azul 4206. Então, 3145, vento 200 graus, 109, livre da colagem do 28. Então, 3145, copiou a torre? Então, 3145, na escuta da torre. Início, 3145, iniciando decolagem. Gente, 3145, faça check no seu rádio, pelo menos muito baixo. Tá, como recebendo? 2,2. Muito obrigado. Nada. Azul 4206, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 099. 7, livre pouso, 4206 da Azul. Prossigo, adiante. Sente, Guardião 02, só um instante. Tan 3145, decoda o 57, controle 120, décima 8, vovô. Controle 208, obrigado, moto. Guardião 02, você coloca o controle sul, confirma o comandante a bordo. Sente, Guardião 02, autoridade aérea Gramado, fazendo para decolagem. Sente, Gente, Guardião 02, autorizado, alinhando no site. Vai fazer uma rolagem baixa e decola 35, confirma? Autorizado, vento 210 graus, 089. Então, 3217, ali, mantém seu 28. Sim, 3217, boa tarde, toma a posição. Você está alinhando e mantendo a 28, doutor? Passaria 2231, ali, mantém seu 28. Ali, mantém. Azul 4206, solo 59, libera esquerdo no 219. 219, boa, 4206, azul. Decolou, cabeceira 300, Guardião 02. Guardião 02, decolado 59, controle 120, décima 8 da regressa. 1208, graça. A série do 2231, livre decolagem pista 28, vento 220 graus, 099. Decolagizando 282230. Então, 3217, a Lima tem seu 28. A Lima tem, a 283217. Passarei 2231, decolado 01, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado. Então, 3217, devido a um helicóptero que se encontra aproximadamente 3 milhas à esquerda do eixo de decolagem da 28, após a decolagem, manter proa até 2000. Livre decolagem da 28, vento 220 graus, 089. O TAM 3217. Gente, livre decolagem da 28, mantendo proa até 2000. 3217. Tupan 3217, livre de restrição, decolado ao 03, controle 120, decimal 8. 208, grato, boa. Boa tarde, voo 169, próximo será 281. Voo 1169, boa tarde, ali mantém 3228. Ali mantém 3228, voo 1169. Livre decolagem pista 28, vento 210 graus, 08 não. Decolagem pista 28, eu vou 1199. Decolador 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. tarde, eu gol no 620, ponto de espera 28. Gol no 620, boa tarde, ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém 28, 620. Uno 620, em coordenação com controle, vai manter proa até 1500 ou liberação do mesmo, após a decolagem. Para seguir o perfil da Aron, devido ao helicóptero 500 pés, próximo ao eixo lado direito da decolagem da 28. O vento é 220 graus 07 nós, livre decolagem da pista 28, gol 1620. Livre decolagem da 28, mantendo a proa até 1500, 620. Gol 1620, decolta 13, controle 1-20, bom voo. 0-8, obrigado, bom. Salvador, Oceania 62, 10, boa noite. Oceania 62, 10, boa noite, continua a aproximação, reporte 3, pouso baixado travado. Ainda não reportará baixado travado, 62, 10. Xané 6210, autorizado pouso pista 28, vento 200 graus, 089. Autorizado pouso pista 28, ou Xané 6210. Torre Salvador, 169, 19, ponto de espera da 28, pronto, visão aeronave na curva. Azul 6909, boa noite, após o pouso do Airbus da Oceanera, Lima tem ainda, pista 28. Após a passagem da Oceanera, Lima tem 28, 169, 19. Oceana 6210, solo 24, libere próxima esquerda e chame solo em 121, décima 9. Décima 219. Torre Salvador, boa tarde, até 3190, está estabilizado no ILS, baixar trabalho. 3190, boa noite, continua a aproximação, guardando, você é livre. Guardando, você é 3190. Azul 6919, vento 220 graus, 079, livre de decolagem no pista 28. Gente, eu liguei decolagem no pista 28, Azul 6919. Tan 3190, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 079. Realizado pouso, na pista 28, Tan 3190. Azul 6919, decola 226, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, uma boa noite, 6919. Obrigado, mamãe. Tan 3190, solo 28, libera a esquerda, deixa eu solo 12189. Pode, eu agora tenho que prosseguir. Confirme, Guardião 05002. Gente, Guardião 05, reporte no farol de Itapuã. Sierra Fox, Yankee, confirm. Sierra Fox, Yankee, clear the starouts. Arrow star. Group 1, 2 right for taxi. Torre Salvador, boa noite, trip 5491, nós estamos precisando em Alias Zulu 28. Trip 5491, continue aproximação, chega o trem de pouso e a caixa de autorização. A gente ainda tá em cima, vai baixar ela. Guardião 05, tem condições de pouso na pista 35? Afirmo, pista 35 autorizado. Guardião 05, livre pouso pista 35, vento 2 no 0 graus, 07 mais. Feito autorizado. Baixou e travou, trip 5491 visual. Trip 5491, livre pouso pista 28, vento 210 grau 089. Livre pouso pista 28, 5491. Guardião 05, solo aos 2, 3, livre táxi do Santoro, até a parte do Graia. Gol 1869, mantenha a posição. Quente, Gol 1869, mantenha a posição. Guardião 05, quente, estacionar a frequência livre. 5491 no solo, aos 35, livre à esquerda, chame solo, 121 decimal 9, boa noite. Da esquerda, solo 219, garoa. Salvador, boa noite, 9966, 5 milhões, final de 5 milhões.